versículo 7. A verdade dói, mas cura. E o mais importante é que ela cura. Eu gostaria de, ao invés de versículo 7 a 10, de versículo 1, mais o versículo, assunto de uma forma geral. Bíblia em 1 Coríntios 3, mas eu vou ler a partir do versículo 28 do capítulo 2, finalzinho do capítulo 2. Diz assim a palavra do nosso Senhor: filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois veremos como ele é. Ou melhor, veremos como ele é, isto é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não pode ser de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesse momento, ó Deus, pois acabamos de ler a tua palavra, que é a verdade, e ela pode nos purificar, porque a palavra do Senhor Jesus já nos disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que sejamos libertos, ó Deus, pela verdade. Que o teu Espírito fale ao nosso coração nesta noite, de modo que a gente possa fazer uma introspecção e avaliar o nosso coração, se verdadeiramente estamos agindo como filhos de Deus. Fale ao nosso coração nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A verdade dói, mas cura. Esse tema, ele surgiu no meu coração, porque às vezes, quando eu tenho que, por alguma razão, ir ao médico, uma febre, uma gripe, alguma coisa que exige um cuidado mais drástico, eu pergunto logo para o médico: doutor, o que tem aí que mata logo o negócio? Porque esse negócio de ficar tomando remedinho aí o dia todo, o mês todo, não funciona. Eu quero logo que resolva. Aí, não, temos a... Você quer tomar a injeção? Aí, qual é o melhor, a injeção ou o comprimido? Ao comprimir, a injeção. Eu falei, então, dá-lhe bronca a injeção e eu tomo a injeção. Porque no meu coração tem um pensamento, eu já faço essas perguntas ao médico, porque eu sei que a injeção pode doer, mas cura. E eu já saí do hospital, porque uma vez eu, por conta de fazer a barba muito, criou um cabelo encravado, e ficou tão grande que eu fiquei até liberado lá no quartel para não fazer mais barba durante um período. E aí eu tirava até sarro do pessoal, agora eu sou capitão, posso usar barba e tudo. E quando eu fui ao médico, ele falou, vou ter que dar uma bezetacil. Eu falei, doutor, vai resolver? Sim, então ele bezetacil. Foi tiro e queda. Doeu, mas curou. Na vida espiritual não é muito diferente, aliás, não é nada diferente. Aquilo que dói acaba curando, porque é a verdade. Basta a gente parar e pensar e na possibilidade de perguntar a alguém. E isso eu já fiz esse exercício aqui, pelo menos conversando com vocês. Você já teve a coragem de perguntar para alguém, fulano, o que, que você pensa de mim? Fala aí. Eu mesmo já olho para mim, já começo a achar um monte de defeitos, eu tenho medo de ouvir aquilo que as pessoas vão dizer, então eu nem pergunto, porque eu não quero ouvir, porque eu sei que coisa boa não é, pelo menos dentro da minha autocrítica. Eu estou olhando para mim e não vejo as minhas virtudes, vejo os meus defeitos. Eu tenho certeza que as pessoas vão olhar também o meu defeito. Mas quando falarem, dirão a verdade. Pode doer, mas cura. E eu me lembro de uma vez que eu fiz algo tão triste, que já contei para os irmãos, eu não quero repetir essa história. E é importante eu falar nisso agora, porque tem a ver com o nosso tema e o texto que a gente leu, que a senhora que me viu lá, naquela, foi uma briga que eu me envolvi com um garoto, jovem, né? Ela falou, esse menino parece que estava com o diabo no corpo. Eu falei assim, se ela quisesse acertar na minha alma, ela não ia conseguir. Mas como ela não queria, ela acertou. Porque, poxa, meu avô era um crente, minha mãe e meu pai crentes. Eu já fui batizado, estou afastado. E essa mulher vem me dizer que eu fiz tudo isso porque eu estou com o diabo no corpo. Falei, bom, mas as minhas atitudes estavam demonstrando que eu não estava fazendo nada que Deus faria no meu lugar. Então aquela foi a verdade que mais doeu na minha alma. E certamente foi o primeiro passo no caminho de retorno ao Evangelho, à casa do Senhor. Então a verdade, ela dói, mas ela tem essa propriedade de curar. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai perceber aqui algumas situações que a gente tem que refletir. E eu quero começar falando, primeiramente, da proposta inicial do livro de João, ou da carta, essa primeira carta de João. Quando ele diz no primeiro versículo, no versículo 5, que esta é a mensagem que dele ouvimos: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissemos nós que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Chamamos Deus de mentiroso. Não há verdade em nós. É o que o texto quer dizer entre os versículos 5 até o início do capítulo 2. Então não tem jeito. O princípio verdadeiro que Deus determinou aqui é o seguinte: Deus é luz, e a gente entendeu que quando ele quis dizer Deus é luz, ele é virtude, e a maior de todas as virtudes, ele, Deus é amor. Quem diz, olha, eu tenho comunhão com Deus, mas veja, não precisa ter comunhão com o próximo para ter comunhão com Deus. Mente, não há verdade nele, e chama Deus de mentiroso. Quer dizer, mente para si, mente para os outros, e chama Deus de mentiroso, é o que o texto quer dizer. Aquele que nasce de Deus, naturalmente ama, Porque dentro dessa pessoa está o Espírito Santo, e o Espírito Santo, assim como Deus, porque é Deus, é amor, então não pode ser diferente. Então, se nós somos filhos de Deus, nós vamos fazer aquilo que o nosso Pai Celestial faz e sempre fez. Ama, pratica a justiça, isto é, aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso, aquilo que vem de Deus e não dos homens, aquilo que nasce no coração de Deus e não no nosso. O que nasce no nosso são pensamentos filosóficos, são ideias humanas. O que vem de Deus, não. É a verdade. E a verdade diz que se eu pertenço a Deus, a prova é que eu amo meu irmão. E se eu amo meu irmão, é prova de que amo a Deus. Então, eu sou filho de Deus, é o que o texto quer nos dizer. E aí a gente entra no capítulo 3 aqui da primeira carta de João. E, vez por outra, João fala a respeito daqueles que amam e como são, quem são os seus pais. Veja só, no capítulo 2 ainda, no versículo 28, o texto diz: filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua presença. No versículo 3, o texto, no capítulo 3, já no versículo 1, o texto diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Versículo 3 diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo. Versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato o pecado é a transgressão da lei. Quando a gente pula para o versículo 7, aí ele começa a fazer a relação de filiação. E aí a gente vai ter que perceber e refletir sobre quem é o nosso pai. Porque em todo o tempo, a questão da filiação, biblicamente falando, está ligada à obediência. Quando a gente vai lá em Provérbios 22, 6, o texto diz: instrui o menino no caminho que deve andar. E a palavra instruir na língua hebraica quer dizer treina. Quer dizer, o filho vai fazer aquilo que vira o seu pai fazer. Ele é treinado pelo pai. Não adianta o pai dizer faça isso ou faça aquilo. O filho vai fazer exatamente aquilo que ele vir o seu pai, sua mãe fazendo. Então, a filiação está mais para aquilo que o filho faz, a partir daquilo que o pai faz, do que propriamente pelo sangue. Porque o filho é aquilo que o pai, o que a mãe é. E quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vai perceber claramente que a filiação está ligada à obediência. Por isso, o versículo 7 diz: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém os engane. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E é interessante a gente pensar, quando a gente lê que o texto diz que Deus é amor, e os filhos de Deus imitam o Pai, quer dizer, amam. Quando o texto fala filhos do diabo, a gente precisa lembrar o que significa essa palavra diabo. O diabo significa acusador ou caluniador. Os filhos de Deus, eles amam. Os filhos do diabo caluniam, eles acusam. Então, a característica que se opõe ao amor é exatamente a da calúnia, do acusador. A gente faz papel de acusador. E também, o próprio diabo é Satanás, é adversário. A gente trata o irmão ou a pessoa como um adversário, quando, na verdade, deveríamos tratar como irmãos em Cristo Jesus, ou como pessoas que carecem da graça de Deus. Então, a gente tem que pensar que uns são filhos de Deus, outros são filhos do diabo. E não tem jeito. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Mas a todos quantos os receberam, todos aqueles que tomaram uma decisão um dia dizendo: eu quero seguir a Jesus como o Senhor da minha vida, e de fato fizeram, esses se tornaram filhos de Deus. Os outros não passam de criatura de Deus. Eu queria trabalhar com vocês aqui quatro aspectos que descrevem os filhos de Deus e, consequentemente, aqueles que são filhos do diabo. E depois eu quero dar a solução para o problema, porque a gente não pode simplesmente apontar o problema sem, contudo, depois apontar a saída. A primeira razão por que os cristãos não podem praticar o pecado é que o pecado é incompatível com a lei de Deus que eles amam. Então, a primeira coisa que o texto diz, que os filhos de Deus não vivem pecando. É bom lembrar que todos somos pecadores. Mas os filhos de Deus não têm por hábito pecar. Não tem aquele pecado de estimação, que não, esse aqui eu não vou abandonar, porque esse aqui... Não, não vivem pecando. Já os filhos de Satanás se orgulham, se ufanam do pecado. Acham, não, isso aqui está certo, e mudam ou transformam a verdade de Deus em libertinagem. Então, a primeira razão por que os cristãos não podem praticar o pecado é que o pecado é incompatível com a lei de Deus que eles amam. Porque amam a Deus, não podem viver no pecado. Se eu digo, eu amo a Deus, eu posso até pecar, como peco, e todos nós somos pecadores. Mas eu não quero viver no pecado, porque eu amo a Deus, então isso é incompatível com Ele. E quando eu falo em incompatibilidade, eu sempre vou me lembrar de um livreto que eu li sobre casamento e casamento misto, porque eu não faço casamento misto, e por razões bíblicas. E tinha lá o livreto. Tinha lá um elefante com uma borboleta, para dar um exemplo de casamento de um cristão com um não cristão. O que, que tem a ver uma borboleta com um elefante? Absolutamente nada. São incompatíveis. Essa foi a maneira que o autor encontrou para descrever a incompatibilidade de um casal, crente e um não crente, que eu quero usar para descrever, nesse momento, a relação daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou conseguir viver no pecado, porque são coisas incompatíveis. Logo, o cristão, ele é pecador, mas ele não tem o hábito de continuar pecando. Até porque o texto, no versículo 4, diz assim, percebam ali, capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E essa palavra transgressão, ela também pode significar rebelião. Alguém que ama a Deus nunca vai se rebelar contra Deus, dizendo, não, Senhor, é o seguinte, eu posso amar ao Senhor sem, contudo, amar as pessoas. Que essa é a ideia do texto, sem fugir do contexto, a ideia é essa. Aqueles que não pertencem a Deus acham que podem ter uma relação profunda com Deus sem ter uma relação profunda com o próximo. Mas o Senhor diz, isso é incompatível. Aqueles que amam a Deus não praticam tais coisas, porque tais coisas são incompatíveis com Deus. Então, como você, que é um crente em Cristo Jesus, pode dizer, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, mas não consegue perdoar o seu irmão, não consegue perdoar a pessoa, não consegue perdoar aqueles que nos têm ofendido, como diz o nosso Senhor na oração. Quando ele nos ensina a orar ali no Sermão da Montanha, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Ora, se eu digo que amo a Deus, mas não consigo perdoar, então eu estou mentindo e o pai da mentira, você já sabe quem é. Então, é incompatível dizer que amamos a Deus e continuamos no pecado. Continuamos a praticar coisas que desagradam a Deus, que entristecem o coração de Deus. Os filhos de Satanás, os filhos do diabo, eles já veem isso de forma natural. E às vezes eu fico pensando que muitos cristãos já veem essa atitude, não, dá para amar a Deus sem amar o próximo. E eu não preciso muito amar o fulano de tal, não, porque ele é muito chato. Eu fico na minha, ele fica na dele. Então, Deus vai quebrar esse galho aí. Então, eu tenho comunhão lá com meu Deus, mas com Beltrano, não. Você está assim, mentindo para você mesmo. Você está mentindo para as pessoas. Você está chamando Deus de mentiroso, porque ele diz que isso é incompatível. Os filhos de Deus amam, principalmente aqueles que pelas suas atitudes não merecem o nosso amor. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda lição está no versículo 5. A segunda razão, portanto, porque os cristãos não podem praticar o pecado é que ele é incompatível com a obra de Cristo. Isto é, Cristo morreu para nos santificar e a segunda razão pela qual o cristão não pode continuar no pecado é porque o pecado é incompatível com a obra de Cristo. Vamos ler o versículo 5. Versículo 5 diz assim, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. O texto está dizendo aqui o que a gente lê lá em Colossenses, nos primeiros capítulos, que fala sobre a pessoa e a obra de Cristo. Ele veio para libertar o seu povo dos seus pecados. Bom, se Jesus veio para libertar o seu povo dos pecados deles, como agora eu vou continuar no pecado? Aqueles que continuam no pecado estão desconsiderando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele morreu lá na cruz por nós e a gente está dizendo assim, não, eu posso ter comunhão com Deus sem ter comunhão com meu irmão. Eu posso ter comunhão com Deus, mas eu posso continuar com meu pecadinho assim de estimação, porque tem coisas, meus irmãos e irmãs, que nós guardamos no coração, coisas essas que a gente não quer largar de jeito nenhum, que estão entranhados no nosso coração, na nossa alma, e são coisas pecaminosas, e a gente não larga. É viciado em bebida, é viciado em cigarro, é viciado em sexo, é viciado em tudo aquilo que não serve, que não tem a ver com Deus. E aí depois vem dizer que, não, eu sou filho de Deus. Mas Jesus não faz essas coisas aí. A Bíblia diz que não vos embriagueis com o vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito. Os filhos de Deus não se deixam dominar por nada, porque, como já disse anteriormente, embriagar-se com vinho é deixar-se dominar por, não necessariamente por vinho, mas qualquer coisa que domine o nosso coração. Não necessariamente o vinho, mas tudo aquilo que domina o nosso coração, se o futebol domina o seu coração, então você está embriagado pelo futebol. se a bebida, se, sei lá, aí você pode estar pensando alguma coisa que domina o seu coração. Então, essa coisa o embriaga de modo tal que você acaba fazendo aquilo com frequência. Coisa essa que o nosso Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos libertos. Então, nós não deveríamos fazer tal coisa. Tais coisas são incompatíveis com o sacrifício de Cristo. Como Jesus morre lá na cruz e eu continuo dominado pelo pecado. E pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. A mentira, a desobediência. E aí o Espírito Santo, nesse momento, pode estar falando no seu coração o que significa pecado, porque cada pessoa avalia o seu coração e sabe o que domina o seu coração. Eu, por mais que eu diga aqui, talvez eu não seja eficiente, mas o Espírito Santo é. Ele sabe quem você é. E será que essa atitude que você toma ou está tomando, as coisas que você faz, as coisas que você pratica, está em consonância com o sacrifício de Cristo? Ou está tornando o sacrifício de Cristo um sacrifício sem sentido? Portanto, a segunda lição que a gente aprende aqui é que o cristão não pode praticar o pecado porque é incompatível com a obra de Cristo. Jesus morreu justamente para nos libertar disso e a gente pega e aninha no coração um pecado de estimação. Ah, não, esse eu vou me converter, mas esse aqui não, esse eu não, de jeito nenhum, vou guardar no coração, bem guardado, para que nem Deus ache, porque esse é meu, vou morrer com ele. E eu usei essa expressão, pecado de estimação, porque o pastor Ari Veloso uma vez usou quando ele fazia uma exposição de Romanos. Quando o texto diz que todos pecaram, e ele diz, alguns guardam no coração o pecado de estimação. Esse aí não vou abandonar. Isso é incompatível. Se você é filho de Deus, essa coisa vai te incomodar. Se você está se sentindo bem com isso, você tem que avaliar bem quem é seu pai, porque é Satanás que gosta dessas coisas e que faz essas coisas e que se agrada dessas coisas. Você está imitando um outro pai que não o Pai Celestial. Em terceiro lugar, a gente vai olhar no capítulo 3, versículo 8, e a gente vai perceber que uma terceira razão que os cristãos não podem praticar, porque eles não podem praticar o pecado, é que Cristo veio para destruir as obras do maior pecador, Satanás. Capítulo 3, versículo 8. Nós vamos nos dar conta. Eu acho que é isso mesmo. Versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras ou as obras do diabo. Logo, o que a gente vê aqui é que a terceira razão pela qual Cristo não, os cristãos não podem praticar o pecado é que Cristo veio para destruir as obras do maior pecador, do pecador, Satanás. Satanás, ele pode até seduzir você mostrando o caminho do pecado, mas ele jamais vai obrigar você a pecar. Isso porque na morte de Jesus na cruz, o derramamento do sangue de Jesus, fez com que a obra de Satanás fosse destruída, e de fato foi destruída. Agora, se nós fazemos o que fazemos, fazemos porque queremos, porque Satanás não obriga ninguém, assim como Deus não obriga ninguém. Eu tenho ouvido muita frequência uma espécie de teologia que diz que o culpado de tudo é Satanás. E as pessoas até falam, Satanás é sujo. Não estou dizendo que ele não é. Satanás é sujo para se desculpar dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. E aí põe a culpa em Satanás. E aí, um dia eu vi o pastor Mazinho pregando, e ele falava que tinha um diabinho chorando lá. E aí, mas por que você está chorando? Porque os crentes, tudo que eles fazem, tudo eles colocam a culpa em mim. Mas eu não tenho culpa disso tudo, eles que resolveram fazer tais coisas. Eu não lembro os detalhes da história, por isso eu vou me ater só. Mas tudo é o diabo. Eu vou dizer o seguinte, o diabo é o que a Bíblia diz que ele é, mas os nossos pecados é de responsabilidade nossa. Eu peco porque eu quero. Você peca porque você quer. Não venha colocar a culpa no diabo, não venha colocar a culpa em Deus, não venha colocar a culpa em circunstância, que a culpa é nossa. Porque o Senhor veio para destruir a obra ou as obras do diabo. Logo, se ele veio para destruir, então eu falo, não, mas eu não consigo fazer o que é certo, eu não consigo fazer, praticar a justiça, eu não consigo amar. Consegue, se você quiser, você consegue. Basta que você consagre a sua vida ao Senhor e tudo se tornará mais fácil. Muito embora eu entenda que é muito difícil a gente se manter puro, se manter santo. Mas como a ideia principal aqui do texto é o amor a Deus e o amor ao próximo, Jesus veio justamente para acabar com essa história de que, olha, eu posso ter comunhão com Deus, mas não precisa necessariamente ter comunhão com o próximo. Errado. Esse é um pensamento maligno. Jesus já veio, morreu e ele acabou com essa história. Se você não ama, porque você não quer. Não é porque o irmão é chato, não é que o irmão é aquilo, aquilo outro, é porque você não quer se humilhar, você não quer dar o braço a torcer, você não quer ser humilde como o nosso Senhor foi. Ele se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, uma atitude de humildade e de amor. Por que que eu não posso ser parecido com ele nisso? O orgulhoso é Satanás, que não consegue pedir perdão, que não consegue perdoar, que não consegue se libertar daquilo que Jesus diz. Isso é treva. Luz é o amor. Deus é luz. Se você diz que permanece na luz, então você tem que mostrar amando o seu irmão. Eu estou falando isso porque essa é a ideia principal de todo o texto. A confusão toda surgiu porque surgiu um pensamento que é possível amar o próximo sem amar a Deus, desculpe, sem amar o próximo. Logo, em terceiro lugar, como já foi dito, o cristão não podem praticar o pecado porque Cristo já destruiu as obras de Satanás, como a gente vê no capítulo 3, versículo 8. Em quarto lugar, a quarta razão por que o cristão não pode praticar o pecado é que ele é incompatível com o ministério do Espírito Santo, que concedeu uma nova vida ao cristão. O texto está nos dizendo aqui, no versículo 9, a vida de pecado é incompatível com o ministério do Espírito Santo. Dê uma olhada no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, isto é, o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O texto está dizendo aqui que todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador têm o Espírito Santo. Então, como tais pessoas podem permanecer no pecado? Não podem, é incompatível. Se permanece no pecado, é porque não tem o Espírito Santo. E aí você deve se fazer uma avaliação pessoal. Porque há muitas pessoas que um dia vão ter que prestar contas a Deus e vão chegar lá, Deus, eu sou o fulano de tal, lá da Igreja Batista da Ponta da Praia, onde o pastor Ezequias, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, eu nem vos conheço. Porque tais pessoas ficavam brincando de igreja. brincando de crente. Vinham à igreja, cantavam, mas por trás faziam tudo aquilo que o Senhor diz, não. Por trás fazia tudo aquilo que, se o Espírito Santo estivesse dentro dele, jamais faria. E se o Espírito de Deus está em nós, e se eu sou um crente e o Espírito de Deus está em nós, então ele vai me incomodar, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é incompatível o crente permanecer no pecado. É incompatível o crente permanecer no pecado, sendo que tem em si o Espírito Santo. Se é crente, então não permanece no pecado. É pecador, vai pecar, mas depois ele vai bater a poeira, vai... Não, agora nessa eu não caio mais e vou seguir em frente. Porque o Espírito Santo não nos permitirá pecar sem que ele fale profundamente ao nosso coração constantemente. E a palavra do Espírito Santo a nós todos aqui é que a prova de que amamos a Deus é nós amamos o nosso irmão. Seja ele quem for, tenha ele feito o que for, a nossa atitude para com ele tem que ser uma atitude de amor. Porque se o Senhor Jesus chega aqui, certamente chegará para esse irmão que se arrependeu e perdoará e dirá, para, como disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Mas se for diante de Satanás, você vai arder comigo lá no inferno, porque é para lá que você vai, porque tu é meu filho. É diferente a postura de Deus e de Satanás. Deus, ele quer, venham filhos, eu quero perdoá-los, eu quero amá-los, eu quero dá-los, dar a vocês tudo de bom. Tudo que eu preparei, eu quero conceder a você. E Satanás não, quer destruir. Quer destruir o indivíduo, a sua vida. Portanto, aqueles que dizem, eu amo a Deus, agem como Deus agiria, como Cristo agiu, com relação às pessoas. E esta é a prova de que, de fato, amamos a Deus. E o texto está tratando disso porque esse é o maior dos pecados que nós cometemos. Nós dizemos, eu sou um crente em Cristo Jesus, aceitei a Jesus como meu Salvador, imposta a voz para dizer isso, e canta no coro, e canta na igreja, e fala aí aquela coisa toda. Mas não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue conviver com o irmão que é diferente dele. Aliás, a diferença é até um motivo para a gente aprender a amar um ao outro. Imagine se todos nós fôssemos iguais. Ia ser uma tragédia, porque eu não queria muitas pessoas parecidas comigo. Eu quero diferente para que a gente possa interagir, eu possa crescer com você e você crescer comigo, eu posso edificar você, você me edifica e assim crescemos juntos. É por isso que Deus fez todos diferentes, com características diferentes, com experiências diferentes, e aí a gente chega na igreja e quer que todo mundo seja igual. Não vai ser assim. Por isso é que João está preocupado aqui em nos mostrar, olha, se você pensa desse jeito, que você é filho de Deus, mas odeia o seu irmão, você, quero dizer um negócio para você, você é filho do diabo, porque quem odeia é o diabo. Mas se você ama o seu irmão, então você é filho de Deus. Meus queridos, a gente precisa parar para pensar sobre isso, porque como é que andam nossas atitudes? O que, que nós temos feito? Quem é você? Porque eu sei o seu nome, sei onde você mora, eu conheço todo mundo aqui. Mas eu não conheço o seu coração. Quem é você? Deus sabe quem você é. Você pode enganar a mim, o irmão do lado, mas não a Deus. E você pode, nesse momento, perceber, pelas suas atitudes, quem é o seu pai. Se é Deus ou se é o diabo. Para mim é muito difícil falar isso para você, mas eu sou o seu pastor. Eu quero que você vá bem, eu quero que você seja salvo, eu quero que você seja feliz. E essa é a verdade. A verdade pode doer, mas ela cura. E se isso, de alguma forma, beneficiar você... eu terei feito o meu papel, graças a Deus. Mas há muitos de nós que animamos no nosso coração pecados, os quais a gente se apega tanto e não consegue se libertar. Já oramos há não sei quantos anos e pedimos a Deus, Senhor, me liberta disso, e não fomos libertos. E isso tem demonstrado e colocado culpa, um sentimento no seu coração agora. Eu sou filho de Deus ou não sou, afinal de contas? Bom, eu quero, nesse momento, dar três passos para obter a vitória sobre o pecado predominante. Eu quero dar três passos para você vencer o pecado que predomina no seu coração, que embriaga a sua alma. O primeiro deles, a gente percebe dentro do contexto desse livro, é que a primeira coisa que você deve fazer é procurar o poder do Espírito e da palavra de Deus. Ninguém vai conseguir vencer o pecado que predomina no seu coração sem meditar na palavra e sem permitir que o Espírito Santo encha o seu coração. Sem permitir que o Espírito Santo fale fortemente o coração, o seu coração. Quanto tempo você investe estudando a palavra de Deus? Quanto tempo você investe orando? Quanto tempo você investe dizendo, ó Espírito Santo, encha a minha vida, mostra para mim o que está errado, eu quero saber o que está errado dentro em mim, me mostre. E eu quero mudar, eu quero a sua ajuda para mudar. E quando eu fiz essa oração, eu fiquei quase que caí de costas, porque eu pensei comigo mesmo, eu achava que eu era melhorzinho um pouco. Mas Deus mostrou coisas que eu precisava mudar e que eu preciso mudar ainda, se é que eu quero ser cheio do Espírito. Como é que eu vou conseguir vencer isso estudando a palavra? Porque, como tenho dito a você, à medida que você vai estudando e à medida que você vai entendendo, você vai digerindo a palavra que você estuda, o Espírito Santo vai fazendo com que a palavra faça parte do seu coração e, quando você menos perceber, você já é outra pessoa. Aquela coisa já não existe mais. Você já foi transformado. E tem tantas áreas nas nossas vidas que desagradam a Deus e que nos tornam filhos de Satanás, ou filho do diabo, porque são coisas que jamais faria o nosso Senhor. Ore ao Espírito, diga, Espírito Santo, transforma, mostra. E aí ele vai mostrar através da palavra do Senhor as coisas que precisam ser transformadas e você vai permitindo que você... E você vai permitindo, o Espírito Santo vai lhe mostrando e vai lhe purificando. E você vai se tornando uma pessoa mais parecida com o seu Senhor, que é o nosso Deus. Então, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o poder do Espírito da palavra, e da palavra de Deus. Quero dizer, o Espírito Santo fará com que a palavra de Deus produza o efeito no seu coração e você será uma nova criatura, a cada dia mais pura, mais santa, mais digna do seu Senhor. Isso é a primeira lição para se obter a vitória sobre o pecado predominante, porque tem coisas que a gente não consegue se desvencilhar com a nossa própria força. Talvez você seja uma daquelas pessoas que há anos luta para que Deus o ajude a vencer certas coisas. Então, esse é o primeiro tópico que eu quero que você entenda. A segunda, fugir das situações de tentação. O nosso Senhor, no Sermão da Montanha, ele nos ensinou algo impressionante. Ele diz assim, se o seu olho o faz tropeçar, arranca um dos seus olhos, porque é melhor que você entre no céu sem um dos seus olhos ou ir para o inferno com os dois. Se os seus pés te fazem tropeçar, é melhor você arrancar os seus pés, porque é melhor você entrar no céu com uma perna só do que ir para o inferno com as duas. Se a tua mão se faz tropeçar. E que o que o texto quer nos dizer? Se aquilo que você está vendo Aquilo que você está assistindo na TV ou na internet está fazendo você tropeçar? O texto diz, corta, não é para arrancar o olho, não. Porque você já pensou se um dia desse aparece, não, o pastor mandou arrancar o olho, eu arranquei. Mas eu nunca vi ninguém sem um olho. Muito bem, é para cortar a atitude. Não vou mais olhar esse negócio, porque às vezes eu estou assistindo TV lá, de repente, inevitavelmente passa um canal que tenha lá o casal se agarrando, eu pulo rapidinho, até para as crianças não virem, porque é terrível. O que, que você tem visto? Lembram-se do pecado de Acã? Ele disse, vi, cobicei-os e tomei-os. Quando o texto fala dos pés, se o seu pé faz, os pés fazem tropeçar, onde você tem ido? Onde você tem ido? Porque o lugar onde você pode estar indo pode estar fazendo você tropeçar. Então o texto diz, não vá, corte. Não é para cortar as pernas, é para cortar a atitude. Não vá a tais lugares, porque se você for, você vai pecar. Por isso você deve fugir das situações de tentações. Se a tua mão te faz tropeçar, aquilo que você faz, o que, que você anda fazendo? Quando o texto fala de mão, das mãos, fala do que se faz. O que você anda fazendo? Se determinada coisa que você faz está levando você ao tropeço, corta, não faça mais, liberte-se disso. Em outras palavras, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fuja, fuja daquilo que está incomodando o seu coração, daquele pecado que predomina no seu coração. Terceiro, procurar a ajuda do corpo de Cristo, que é a igreja. O lugar onde se deve acolher pecadores é exatamente aqui, na igreja. Aqui é o lugar de pecador que sabe que é pecador. Porque os pecadores que pensam que não são pecadores estão fora daqui. Porque eles não sabem que são pecadores. Nós sabemos que somos e por isso estamos aqui. Somos pecadores que reconhecemos que somos pecadores. Aqui é o lugar de nós estarmos. O grande problema é que às vezes a própria igreja se confunde com isso. Não, a igreja não é lugar de pecador, a igreja é lugar de santos, de santo. Pecador é lá na rua. Junto com... E aí recebe mal as pessoas que vêm com o coração contrito, aflito, triste e arrependida. E eu voltando ao exemplo daquela mulher adúltera, ela veio até Jesus. Jesus, cadê os seus acusadores? Eles não estão te acusando. Não, eles foram... Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Aqui é o lugar dos pecadores arrependidos. Billy Graham, quando escreveu um livro, eu gosto de falar, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de pessoas que querem ser melhores do que são. E a gente... Não, lugar, a igreja é lugar de pessoas perfeitas. Então, só pode ter crente, tudo santinho, tudo bonitinho. Oh, glória a Deus, irmão, aleluia. Todo mundo fala, oh, louvado seja. Que falsidade, porque não é assim que funciona. A igreja é lugar de acolher os pecadores. Quando eu li, o pastor Etiel falou isso comigo. Depois, ocasionalmente, um outro pastor falou. Depois me lembrei de uma história que eu vivi, porque quando eu estava na Força Aérea, e eu fazia parte da equipe de resgate e salvamento, todos os militares tinham um lema, nunca deixe um companheiro para trás. Nunca deixe um companheiro para trás. Se chegasse lá, e cadê? Ah, eu esqueci, não sei, o cara ia para a cadeia, sei lá o que acontecia com ele. Mas no coração meu de soldado, e eu era daquele soldado vibrador, quem foi militar, quando eu falo soldado vibrador, é aquele que cantava o hino nacional, batendo a mão no peito, e que olhava para as pessoas assim e dizia, oh, se tiver uma guerra eu vou, e vou morrer por você. Então, eu sou soldado mesmo, eu era soldado de verdade, não era esse soldado meia boca não, era soldado de verdade, igual aqueles dois lá que são gente... O que acontece? E tinha essa regra lá, nunca deixe o companheiro para trás. Até hoje eu trago isso no meu coração, que eu não consigo deixar ninguém para trás. Precisou, eu estou indo atrás. Mas o que eu li no jornal Batista, que foi escrito alguns meses atrás, e que eu fui lembrado, dizia assim: a igreja é o único exército que, quando um companheiro cai em combate, ele deixa para trás e segue em frente. E o texto está dizendo aqui que a pessoa deve procurar ajuda ao corpo de Cristo. Então, a gente tem que entender que aqui é lugar das pessoas que são pecadoras, que reconhecem que são pecadoras e que querem ser perdoadas e que precisam de ajuda. Assim agem os filhos de Deus. Se você pensa diferente disso, aí você precisa reavaliar a sua vida. Mas essa é a verdade. Se eu faço, se eu sou obediente à palavra do Senhor, que diz: se eu amo a Deus, eu amo o próximo, essa é a verdade, e vivo uma vida justa, de justiça, então, de fato, eu amo a Deus. Mas se eu digo: bom, eu consigo amar a Deus sem amar o próximo, então você não tem nada a ver com Deus. Seu pai é outro, porque você obedece a ele, porque a atitude dele é essa. E eu queria que você entendesse também que essa é a verdade. Só há duas categorias de filiação aqui: ou somos filhos de Deus, ou filhos do diabo. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Meus irmãos, quem falou com você agora, lógico, foi o Espírito Santo, mas também movido pelo coração de um pastor que quer que todos reflitam sobre essa verdade e que mudem a sua postura e andem segundo o Pai Celestial, que é amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Eterno, quão profunda é a Tua palavra, quão desafiadora ela é. E muito provavelmente o Senhor incomodou o nosso coração, porque o Senhor sabe aquilo que temos feito. E o Senhor se reconhece no nosso coração se temos agido conforme filhos, com atitudes de filhos teus ou filhos de Satanás. Nós queremos andar como seus filhos, ó Deus. Então eu quero pedir nesse momento pela vida de cada pessoa que aqui está. Se há alguém que tem no seu coração pecados que predominam, que procurem a ajuda do Espírito Santo, que possa traduzir a palavra de maneira que possam entender e transformar o seu coração. Que fujam, Deus, das situações de tentações, de tentação. Que tenham a coragem de dizer: não, não vou porque eu não posso fazer tal coisa. Que procure a igreja do corpo de Cristo e que o corpo de Cristo haja como tal. Deus Santo, nós queremos ser curados. E esta é a verdade. E esta verdade dói, mas cura. Que cada pessoa que aqui está saia refletindo sobre a sua vida e possa ter uma vida de santidade diante de Ti. Pai, muito obrigado por esse momento. Continue a falar o nosso coração, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus, pedindo: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos. Purifica, ó Deus, o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar bem forte, bem bonito, este hino, como uma oração que estamos fazendo ao nosso Deus. Eu não posso fugir. Mesmo vindo a noite escura.